Como quem vai ao cinema, eu te amo. Como quem sai da cadeia. Como quem planta um roçado, eu te amo. Como quem volta da feira. Com toda a gula dos pobres, eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, eu te amo. Oba! Como quem voltar pro ninho, eu te amo. Meu cheixo é de bananeira. Sou menino passarinho e eu te amo. Como de Luiz Vieira. Com toda a gula dos pobres, eu te amo, te amo, te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Meu chechão de bananeira. Sou menino passarinho e eu te amo. Como de Luiz Vieira. Com toda a gula dos pobres eu te amo. Meu chechão de bananeira. Sou menino passarinho, eu te amo. Meu chechão de bananeira. Como quem vai ao cinema, eu te amo. Eu te amo. Como quem sai da cadeia. Eu te amo. Como quem planta um roçado, eu te amo. Eu te amo. Meu chechão de bananeira. Eu te amo. Sou menino passarinho e eu te amo. Eu te amo. Meu chechão de bananeira. Eu te amo. Como quem vai ao cinema, eu te amo. Eu te amo. Como quem sai da cadeia. Eu te amo. Como quem planta um roçado, eu te amo. Eu te amo. Como quem sai da cadeia. Eu te amo. Como quem sai da cadeia. Eu te amo. Como quem sai da cadeia.